Avião Tupolev cai na Rússia e faz 44 vítimas mortais. André Villas-Boas é o novo treinador do Chelsea Futebol Club. E Vítor Pereira, o novo treinador do Futebol Clube do Porto. E Amy Winehouse deverá estar fora do mundo da música por alguns anos. Adianto em inglês, Sam. Eles passaram por aqui e deixaram a sua marca. Locutores. Alguns ainda estão connosco noutros programas. Outros fazem apenas parte da nossa história passada. Mas, porque recordar é viver, a Antena Web traz-lhe Replay, um espaço onde, semanalmente, recordamos programas e vozes que por cá passaram. Aos sábados, das 12 às 13 horas, fique à escuta em Replay e conheça um pouco mais daquilo que já fomos. Replay. Aos sábados, a partir do meio-dia, na Antena Web. Boa noite. Um avião Tupolev 134 caiu hoje na Rússia. O avião caiu na cidade de Petrozavovsk e transportava 52 pessoas, 43 passageiros e 9 tripulantes. Sobreviveram 8 pessoas, entre elas uma criança de 9 anos e uma outra de 14 irmãos, ela de 14, ele de 9, que perderam a mãe no acidente. O avião caiu junto do aeroporto da cidade de Petrozavodsk numa estrada e só pela hora, 22 horas e 30 minutos, é que não se registaram vítimas mortais apanhadas na estrada. Uma estrada que a esta hora costuma estar deserta. Ainda assim, perderam a vida 44 passageiros. Citada pela agência Interfax, o diretor do aeroporto de Petrozavodsk, Alexei Kuzmitsy, alega que as condições meteorológicas não estavam de facto favoráveis ao voo e que poderá ter sido esta a causa do acidente, entretanto, acontecido. Mas uma outra agência vai noticiando a idade do avião, 31 anos. Há 31 anos que este bimotor estava no ativo e alegadas falhas no sistema de ajuda de aterragem poderão ter-se originado este acidente. Independentemente dos motivos que levaram à queda deste Tupolev, hoje perderam-se 44 vidas na Rússia. A Rússia que tem um dos maiores índices de aterragens de emergência por ano. Foram peritos russos que citaram hoje pela cadeia de televisão Sky News tal acontecimento, dizendo que a regularidade de aterragens de emergência na Rússia é alarmante. O controlo de custos com a manutenção das aeronaves e também o controlo de custos com os acidentes das mesmas aeronaves, bem como os longos períodos de tempo em que as mesmas aeronaves estão em serviço, são três das causas apontadas por estes mesmos peritos para que na Rússia se registrem tantas aterragens de emergência e, consequentemente, em alguns casos, tantos acidentes de aviação. Hoje foi mais um. António Galamba de Lisboa, Fernando Muniz de Braga e Manuel Monge de Beja. Três dos seis governadores civis que apresentaram a sua demissão ao recente ministro para a Administração Interna, Miguel Macedo. E tudo porque o PSD não quer renovar os governadores civis. Em protesto, estes três governadores civis demitiram-se. Mónica Costa, do Governo Civil de Viseu, não se demitiu, até porque, a mesma diz, estamos numa altura delicada, uma vez que começa agora a chamada época de incêndios. Mónica Costa faz parte do Governo Civil de Viseu desde 2005, mas porque o anterior Governador Civil deste distrito pediu exoneração do cargo, Mónica Costa foi recentemente empossada no mês de Abril para este cargo. E por isto mesmo também não apresenta admissão. Manuel Monge, do Distrito de Beja, defende que os governadores civis não devem ser extintos assim de um momento para o outro. Ele que foi um dos revolucionários de 18 de março nas Caldas, em 1974, um precursor do 25 de Abril, entende a posição do Partido Social Democrata mas defende que não deve ser extinto radicalmente os não devem ser extintos radicalmente os governos civis, os 18 governos civis que ainda hoje estão em ativo. Quanto ao governador civil de Lisboa, fez chegar por fax este mesmo seu pedido de demissão. Comunicou depois, via Facebook, na sua página pessoal, publicamente, a sua intenção de se demitir do cargo de governador civil de Lisboa. Quanto ao governador civil de Braga, Fernando Muniz, já enviou um comunicado dizendo que Miguel Macedo, o já referido recente ministro da Administração Interna, já tem conhecimento de que estão a ser preparados dossiês para a pessoa que irá suceder a Fernando Muniz, que também já anunciou a sua intenção de se demitir do cargo de governador civil. Assim, e pode ler-se neste comunicado, a transição será feita com toda a informação necessária para o próximo governador civil de Braga. Agora, ciência e tecnologia no Antena News. A Comissão Europeia criticou hoje as principais redes sociais por entender que não protegem os mais novos contra utilizadores mal intencionados. Foi hoje apresentado um estudo que envolveu 14 redes sociais, entre as quais nomes como o Facebook e o MySpace. A principal queixa de Bruxelas e da Comissão Europeia está relacionada com as definições que, por defeito, não previnem nem promovem a privacidade dos utilizadores, sobretudo dos mais novos, deixando-os assim mais vulneráveis a utilizadores menos bem-intencionados. As exceções são mesmo para o MySpace e o Bebo, duas comunidades idênticas a outras redes sociais, mas que a Comissão Europeia e Jonathan Tude, um dos porta-voz desta comissão, que entendem que estas duas comunidades são de facto seguras e que, ao contrário das 13, aliás, das 12 anteriores, protegem de forma eficaz, ou pelo menos mais segura, os seus utilizadores, sobretudo os mais novos. Jonathan Tude adiantou ainda à imprensa que estes dados irão ser utilizados para um outro estudo que envolverá outras 9 redes sociais, aquelas que Jonathan Tude se escusou ainda a adiantar. Afirma também que estas informações servirão para incentivar as redes sociais a autorregularem-se, por forma a proteger de forma mais eficaz e eficiente os utilizadores, sobretudo, e é isto que a Comissão Europeia destaca, sobretudo os mais novos. Jonathan Tude, o porta-voz da Comissão Europeia, descartou a possibilidade de se legislar o que quer que seja nesta área. Citando Jonathan Tude, estamos na área da autorregulação. Está a fazer sucesso e é a nova aplicação do Google, chama-se My on the Web, e está disponível para os utilizadores do serviço Gmail. Neste serviço, My on the Web, o Google notifica-o periodicamente, numa periodicidade definida pelo utilizador, quais as páginas que contêm o seu nome ou mesmo o seu endereço de correio eletrónico, enfim, os parâmetros que definir. Nesta aplicação ainda está disponível a possibilidade de remover informação sua de uma determinada página ou ainda remover uma página dos resultados de pesquisa do Google. Esta aplicação ainda está disponível apenas para inglês e está no formato experimental, daí que nem todos os utilizadores tenham acesso já a esta aplicação. Ainda assim, entre os utilizadores que tiveram a oportunidade de experimentar, a aplicação está a fazer muito sucesso e responde a uma necessidade antiga, já, de muitos utilizadores do Google. Uma grande parte das pesquisas neste gerador de resultados é o nosso nome, a nossa morada, o nosso telefone ou o nosso endereço de correio eletrónico. Uma curiosidade para ver quem fala de nós, onde, quando e o quê. A partir de agora é mais fácil com o My on the Web, a nova aplicação do Google disponível para utilizadores do serviço Gmail. Isto é Friday Night, o programa com mais ritmo e energia da Rádio Antena Web. Aqui tocam os grandes hits de dança dos anos 90 e as batidas do momento. Aqui toca a disco e a flash dos anos 80, as suas músicas e os ritmos do terceiro milénio. Isto é Friday Night! Nas noites de sexta para sábado, a partir da meia-noite e até às 2 da manhã, com Carlos Bonaparte, aqui na Antena Web. Agora desporto no Antena News. André Villas-Boas já está a caminho do Reino Unido para treinar o Chelsea Football Club. A equipa de Abramovich conseguiu pagar os 15 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto exigia pela cláusula de rescisão do treinador português. Desconhecido, André Villas-Boas levou o Porto a uma conquista inexplicável e ainda hoje surpreendente de títulos. Conquistou a final da Liga Europa, a Taça de Portugal, o campeonato e teve várias exibições de encher a vista. André Villas-Boas está assim de partida de forma inesperada, confessa Jorge Nuno Pinto da Costa, para a Inglaterra. Inesperada, mas já há um nome na manga. Vítor Pereira, técnico adjunto de André Villas-Boas, já há um mês que estava preparado para suceder ao também treinador português. André Villas-Boas era cobiçado e Jorge Nuno Pinto da Costa adiantou hoje à imprensa que, há mais ou menos um mês atrás, André Villas-Boas fez uma viagem a Londres e que desde então se tem vindo a preparar para esta possível situação, que ainda assim foi de todo inesperada, já que o Futebol Clube do Porto não tinha, digamos, apoiado o treinador português a sair do clube. A cláusula foi paga, a rescisão foi, entretanto, efetuada e Vítor Pereira já é treinador oficial da equipa do Futebol Clube do Porto para a época 2011-2012 e já treinará os pupilos agora para os primeiros jogos da pré-época. André Villas-Boas deixou a Vítor Pereira uma grande herança, uma equipa ganhadora, ganhadora do Campeonato Nacional, ganhadora da Taça de Portugal e ainda da Liga Europa, que lhe garante desde já uma presença garantida na fase de grupos da Liga dos Campeões. Vítor Pereira destacou-se sobretudo na época 2008-2009. Nessa época treinou o Clube Desportivo Santa Clara dos Açores, um clube que na altura militava na 2ª Divisão, na Liga de Honra, e que ainda hoje milita, mas na altura quase subiu novamente à 1ª Divisão. Ficou a poucos pontos do 2º lugar, ficou no 4º posto, e foi por muito pouco que não subiu então à 1ª Divisão. Vítor Pereira já passou por clubes como a Associação Desportiva Sanjonense e o Sporting Clube de Espinho, ambos com boas classificações na 2ª Divisão B, ora Zona Norte, ora Zona Centro. Mas desengane-se quem pensa que Vítor Pereira não conhece os cantos à casa. Durante alguns anos foi treinador da equipa C de Júniors do Futebol Clube do Porto, treinando antes ainda, pela primeira vez em 2002-2003, a equipa C de Júniors do Padroense Futebol Clube, clube que este ano quase também subia à Liga de Honra. Mas como técnico do Futebol Clube do Porto e como técnico de uma equipa sénior na 1ª Divisão, Vítor Pereira estreia-se e pela porta grande. Já hoje, Vítor Pereira é oficialmente o novo treinador do Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa adiantou, por términos, que a cláusula de rescisão é ainda mais alta do que a de André Villas-Boas, 18 milhões de euros. Foi um dia grande em Wimbledon, no segundo dia do terceiro dos quatro grandes slams do ano 2011. Começamos por Novak Djokovic, que cilindrou o seu adversário. O número 2 do ranking ATP, que se chegar à final, ultrapassa o número 1 e, portanto, assume esta posição, jogou frente ao francês Chardy, que é número 51 deste mesmo ranking. Novak Djokovic parecia nunca ter perdido um encontro na final de Roland Garros frente a Roger Federer. Com ténis exemplares, bateu o tenista Chardy pelos parciais de 6-4, 6-1 e 6-1, não dando qualquer hipótese ao francês. Novak Djokovic segue assim em frente para a segunda ronda do relvado de Wimbledon. O tenista sérvio jogará frente a um sul-africano ou um ucraniano. É entre estes dois que o encontro se irá decidir. Ora, Roger Federer, que derrotou Novak Djokovic na final de Roland Garros. No ano passado quase caiu, historicamente, na primeira ronda do mesmo torneio de Wimbledon. Este ano a vitória foi muito mais simples, frente a Mikhail Kukushkin, vindo do Cazaquistão e 161º. Roger Federer, número 3, não teve assim dificuldades em eliminar o seu adversário. Só no primeiro set, Mikhail Kukushkin deu mais resistência, obrigando mesmo Roger Federer a ir até ao tie-break. 7-6 foi o resultado parcial, 8-6 o resultado do set. Depois, Roger Federer foi notoriamente superior, batendo Mikhail Kukushkin pelos parciais de 6-4 e 6-2. No outro encontro da secção masculina do terceiro Grand Slam do ano, defrontaram-se, imagine, John Isner e Nicolas Mo. Ora, John Isner e Nicolas Mo foram os protagonistas, precisamente, em Wimbledon, e apenas há um ano atrás, do maior encontro de ténis da história, um total de 11 horas e 5 minutos, num terceiro parcial, aliás, num quinto parcial, que acabou num histórico 70-68, com a vitória a sorrir ao norte-americano John Isner. O mesmo aconteceu este ano, mas não, descanso, o encontro durou apenas 2 horas e 3 minutos, e o encontro foi muito menos equilibrado, com John Isner a vencer, sim, mas por 3-7-0. Ainda assim, foi um jogo equilibrado. 7-6, com 7-4 no tie-break, primeiro, depois 6-2, e novamente um tie-break com 7-6, com 8-6, precisamente no tie-break. John Isner segue assim para a segunda ronda, enquanto que Nicolas Mo termina por aqui a sua participação no terceiro Grand Slam do ano. Na secção feminina do torneio de Wimbledon, destaque vai naturalmente para o regresso às vitórias nos grandes slams de Serena Williams, a norte-americana, que esteve mais de um ano afastada devido a problemas de saúde, entre os quais uma situação que incluiu um coágulo num dos pulmões. Serena Williams está de volta e mesmo perante todos os receios e dúvidas sobre a tenista norte-americana, ex-número 1, ela superou as expectativas dela mesma, inclusive. Serena Williams estava confiante, mas cautelosa frente a uma adversária que já havia mostrado em situações anteriores, e mesmo em frente a outros tenistas, que não é uma tenista fácil. A Ravane Reze ofereceu resistência a Serena Williams. A tenista norte-americana venceu o primeiro set por 6-3 e por 3-6, precisamente, a Ravane Reze venceu o segundo set, igualando o encontro a 1-1. Mas no terceiro e derradeiro set, Serena Williams foi muito superior à Ravane Reze. No último match point, não conseguiu conter as lágrimas. A vitória dava-lhe a passagem à segunda ronda do torneio de Wimbledon, peço desculpa. E faz assim com que Serena Williams não seja a primeira tenista, ex-número 1, a cair no terceiro Grand Slam do ano, neste torneio de Wimbledon. Pela última vez isso aconteceu no ano de 1994. Recordemos, e recordo também o jornal espanhol El País, Steffi Graf, que caiu historicamente na primeira ronda do torneio de Wimbledon. Ela que foi uma das mais notáveis tenistas à escala mundial de todos os tempos. Serena Williams livrou-se hoje desse estigma ao bater por 6-3, 3-6 e 6-1 a Ravane Reze, apurando-se para a segunda ronda de Wimbledon. Quem também se apurou foi outra antiga número 1, Maria Sharapova, ela que chegou às meias finais do segundo Grand Slam do ano, esse mesmo, Roland Garros. Ana Shakivetadze foi a sua adversária, notoriamente inferior. Maria Sharapova venceu Ana Shakivetadze por uns extraordinários 6-2 e 6-1. Quem também se lindrou a exemplo de Djokovic, a sua adversária neste caso, foi Carolina Wozniacki, a número 1 do mundo, que venceu Arantxa Parra, também por 6-2 e 6-1, imagine-se em apenas 59 minutos. A tenista espanhola não ofereceu qualquer resistência à dinamarquesa, que é, como já disse, a número 1 do mundo. Mais espetaculares jogos prosseguem amanhã em mais uma edição do torneio do Wimbledon, o torneio de relva, e é um dos grandes slams do ano. Na música, Amy Winehouse vai retirar-se temporariamente do mundo do espetáculo. Mas este temporariamente é por tempo indeterminado. Certo é, adianta uma fonte ao jornal inglês The Sun, por alguns anos. Amy Winehouse já não é a primeira vez que entra em clínicas para recuperação. No último concerto que deu, na Sérvia, a cantora foi vaiada. Permaneceu no palco durante os 30 minutos combinados, em Belgrado, mas foi vaiada porque estava embriagada e a balbuciar. Pouca coisa conseguiu interpretar a cantora Amy Winehouse. novamente numa clínica de recuperação, a cantora norte-americana permanecerá por tempo indeterminado fora do mundo da música. Algo que deixou o seu manager irritado, não só pelo tempo que ela estará fora dos espetáculos, mas também pelo que aconteceu em Belgrado. O jornal inglês The Sun já adiantou que Amy Winehouse não vai receber qualquer quantia pelo concerto dado na Sérvia, embora tenha permanecido em palco os 70 minutos que estavam previstos. Susana Félix vai iniciar a sua turnê Procura-se. A partir do dia 2 de julho, Susana Félix realizará uma série de espetáculos que visam promover o seu mais recente trabalho. Dia 2, o primeiro espetáculo realiza-se em Ilhéu. 7 dias depois, Susana Félix apresentará o seu álbum Procura-se em concerto no Casino de Troia, no dia 9 de julho. Fazer um disco novo é fazer um novo e não de novo, citamos a cantora. É encarar de novo o silêncio e a folha em branco. Estamos todos a acabar um ciclo e a começar outro. E eu senti a necessidade de viver essa nova procura no meu trabalho. É por isso que este é um disco tão diferente dos anteriores. É o início de um novo ciclo. A cantora portuguesa lançou Procura-se 3 anos depois do seu último disco, Pulsação, e um ano depois de participar no disco de homenagem a José Carlos Ari dos Santos, A Rua da Saudade, que foi produzido com poemas, aliás, musicados de José Carlos Ari dos Santos, um grande poeta português. Susana Félix lançou em maio deste ano Procura-se e inicia então agora em julho a sua turnê. Como disse, o primeiro concerto realiza-se em Ilhéu, precisamente então a 2 de julho. O Antena News, neste novo formato, termina por aqui, mas vai regressar amanhã às 8h30 da noite. Já a seguir, chega José Manuel Rasteiro com JMR. Boa noite e até amanhã.